Acolhido, já são 13 horas. Já passou de meio de rádio. Tá ligado, mandei a minha sogra pra casa da tia. Shopping tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Quem não tá bebendo tá errado. Salve, salve galera, Meca Trefes de plantão, tamo no ar aí com mais uma edição do Panela do Rock. No programa de hoje nós vamos voltar com aquela nossa experiência de comemorar 50 anos de alguns grandes álbuns que foram feitos aí pelo mundo. Alguns álbuns de 75 a partir de hoje vão estar aqui no programa. Para começar nós vamos de Now and Look, de Ronnie Wood, é o álbum que fez a transição do Faces para o Rolling Stones. Participação de Keith Richards, Mick Taylor, e o álbum está fazendo 50 anos. Muito bom disco, recomendo demais. Segundo álbum de Ronnie Wood, ex-guitarrista do Faces, ex-baixista do Jeff Beck Group, e na sequência iria tocar nos Rolling Stones. Então, para comemorar 50 anos desse álbum, nós vamos tocar ele todinho aqui. Ronnie Wood, Now and Look. Tamo nessa aí, galera. Loving it. If you don't need you something strange. Just say it strikes me funny, honey, that I love. I ain't got no permanent fixture. I won't be nailed down to one thing. Sometimes I'm let down. Where can you look? Where can you turn? I never trusted anyone. I ain't looking for much at all. Thank you. can't stand the rain against my window. Bring it back, sweet memory. Hey, when the pain, do you remember how sweet it used to be? We was together. Everything. É isso aí, galera. Então esse foi o Now and Look, segundo álbum da carreira solo de Ronnie Wood, né? O álbum que marcou a transição em Faces Rolling Stones. Ótimo álbum, grandes participações, espero que você tenha curtido aí. Na sequência nós vamos de Blues e um pouco mais. Coluna escrita por Roberto Chalume da Acorde 7 e narrada com maestria pelo Dr. Ray, da Dr. Ray Blues Band. Esse episódio vai falar do Texas Blues. Se liga aí porque ficou massa pra caramba. Blues e um pouco mais, a coluna de Roberto Chalume. Episódio 16, a enchente do Texas Blues. O blues do Texas passou a ser conhecido como uma das mais influentes vertentes do blues, ainda no início do século XX, ao lado do Delta Blues, Chicago Blues, Country Blues, Louisiana Blues, West Coast Blues e, mais recentemente, o Blues Rock. Como principais características musicais, o Texas Blues mantém a formação rígida de 12 compassos e incorpora elementos do jazz, country blues e swing music, que até então não eram utilizados frequentemente em canções de blues. Blind Lemon Jefferson, em 1920, foi o principal responsável por introduzir ao blues a improvisação característica do jazz e shuffles, vindo a influenciar diretamente o estilo de outros artistas entre as décadas de 1930 e 1940. Albert Collins, T-Bone Walker e Big Mama Thornton são bons exemplos disso. Assim como o blues de maneira geral, o Texas Blues praticamente caiu no esquecimento do grande público em decorrência da recessão após o fim da Segunda Guerra Mundial, sendo pouco valorizado nos anos seguintes. Nos anos 60, bandas como ZZ Top, com as guitarras de Billy Gibbons, com origem em Houston, Texas, já traziam influências diretas do Texas Blues e Blues Rock e passaram a chamar a atenção de bandas em início de carreira para o estilo. No fim dos anos 1970, surge em Austin, Texas, a banda The Fabulous Thunderbirds, contando com a presença de Jimmy Vaughan nas guitarras, mais conhecido por ser o irmão mais velho de Steve Ray Vaughan e tê-lo apresentado a música e a guitarra. No início de sua carreira, Steve Ray Vaughan chegou a tocar contrabaixo na The Fabulous Thunderbirds com seu irmão. Em 1982, a convite de David Bowie, Steve Ray Vaughan gravou as guitarras principais do que viria a ser o grande mega hit pop Let's Dance, e chegou a realizar alguns shows acompanhando Bowie, mas a relação entre os dois nunca foi muito amigável devido ao estrelismo dos dois. E foi com a sua guitarra junto com a banda texana Double Trouble que a sua carreira obteve uma ascensão meteórica. Em 1983, Steve lançou seu primeiro álbum intitulado Texas Flood, já emplacando na estreia sucessos autorais como Pride and Joy, Rudy Mood e Lenny, além de versões de Howlin' Wolf, Tell Me, Buddy Guy, Mary Had a Little Lamb e a própria música título do disco, Texas Flood, composição de Larry Davis e Joe Scott, lançada originalmente em 1958. Texas Flood até então era uma música singela que narra as explicações de seu protagonista, a mulher amada, uma vez que ele não tinha conseguido falar com ela por telefone em virtude de uma enchente que alagou todo o Texas e interrompeu as linhas telefônicas. mas a música ganhou novo vigor e sentimento com a interpretação impecável e virtuosismo de Steve Ray Vaughan, sendo indicado ao Grammy Awards já em seu ano de estreia e sagrando-se vencedor do álbum do ano do Austin Music Awards. Fã incondicional de Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan regravou algumas músicas do gênio da guitarra como Voodoo Child e a lindíssima versão instrumental de Little Wing, sendo praticamente impossível escolher a melhor entre as versões diante da técnica e entrega de sentimentos de ambos nas músicas. Entre 1983 e 1990, Steve Ray Vaughan gravou ao todo 7 álbuns e foi premiado por praticamente todos os discos de sua obra, recebendo o total de 6 Grammy Awards, 10 Austin Music Awards e 5 AC Handy Awards, além de ser incluído no Blues Hall of Fame no ano 2000. Steve Ray Vaughan morreu precocemente em 1990, quando tentava retornar ao ápice de sua carreira após ser internado para reabilitação por dependência ao álcool e drogas. Após realizar 2 shows em Wisconsin, junto com Buddy Guy e Eric Clapton, Steve Ray embarcou em um helicóptero rumo a Chicago, mas devido a uma forte tempestade, o helicóptero se chocou com uma pista de esqui e não houve sobreviventes no desastre. A importância de Steve Ray Vaughan para o Texas Blues é tão grande que o artista foi homenageado após a sua morte com uma estátua de bronze de 8 metros de altura, batizada de Steve Ray Vaughan Memorial, que fica localizada no Auditório Shores, em Austin, capital do Texas, às margens do Rio Colorado. Mas isso já é história para outro blues e um pouco mais. One thing before all five, the blues have just been certain. a shotgun house, but I missed a few meals. Talk about down and out, know just how that feels. One day it hit me like a thunderbolt. Little did I know that was all she wrote. Can anybody tell me what's a poor boy to do? I'm a struck down, struck down by the blues. The playing the blues ain't the land of milk and honey. You better pay your dues, 'cause it ain't about the money. Heartache and loneliness, you know I've had my share. The blues can be your only friend when no one else is there. When it touches your soul, do what you gotta do. You've been struck down, struck down by the blues. Take a little advice, it's strictly a love affair. If you ain't all in, no, you ain't gonna go nowhere. Struck down by the blues. every day. Had a little lamb. His geese was white as snow, yeah. Everywhere the child went, you know the lamb was sure to go, yeah. He followed her to school one day and broke the teacher's rule. What a time did they have that day at school. Você curtiu aí blues e um pouco mais com Dr. Ray e coluna escrita por Roberto Chalub, sensacional, né, cara? Texas Blues. É, vamos aqui para mais um blocão então, daqueles sensacionais. Antes aqui, mandar aqueles abraços pros amigos que nos curtem, aquela galera do rock de Feira de Santana, a família Chau, o Bira, o Rony, o Léo, o Hulk, o Marcão da Gaia Beta, o Jeff, a Tamara, a Drica, a Meire, bom, acho que eu tô lembrando de todo mundo aqui, o Emerson, o Ranulfo, essa turma toda aí que é muito massa. É, lá em Salvador, o Ronaldo Tanga, o Juninho da Alfa Rock, toda aquela turma de Mussurunga aqui, de Mussurunga que curte o Panela do Rock e a Alfa Rock. Em BH, o Tonhão, o Glazer, e o Fio Theo lá no Cerro, o Carlos Baraza em El Salvador, o Ariel na Argentina, o Gonzalo Munhoz no Chile, o Du, meu amigo Du, lá em BH, por onde andará o Du, meu amigo Jaelson lá em São Paulo, Davi Salomão também, e acho que é isso, velho, a Adriana em Divinópolis, o Leo em Divinópolis, a Maria em BH, a Maria Cláudia lá no interior de São Paulo, eu não esqueci a cidade aqui. O Jerônimo em Fortaleza, é isso. Então, eu preciso mandar um abraço pra você, você já sabe, sinta-se abraçado, vamos nessa aí. Blocão agora, Stone Temple Pilots, banda Lúgubre, Lúgubre, não confundir com Lúgubre da Bahia, que me mandou material aí recentemente. Amigos aqui do Panela do Rock, a banda Elementos Metal lá da Argentina. Golpe de Estado, Velhas Virgens e Camisa de Vênus. Blocão aí pra nós, vamos nessa. acompanhado. Sem luz, sem Tirei o sapato e você tá deitada. Lá vou eu de fininho e se você acordar eu digo que levantei pra beber uma água. E se você não acreditar, eu me calo e te ouço, baby. Mas vê se não reclama muito. Passado, eu tô regenerado da vida vadia. Alguém me convida pra tomar um gole. E pra quem é chegado, nega não é mole. Que mal pode haver numa cervejinha? Uma chama a outra, a próxima é minha e cá estou eu outra vez tropeçando na minha sombra. Pior vai ser. Sem graça, tirado sozinha. Manda uma cachaça, tirado sozinha. E se vem a cavalo, tirado sozinha. Um rabo de galo, tirado sozinha. Eu só sei medo é beber. Eu só sei medo é beber. Tem contar na sua. É isso aí, galera. Vamos fechar o Panela do Rock agora com... Fechar não, né? Porque ainda tem a Chaque com Frigideira Acústica, o último blocão aqui da minha parte. Continuar nessa pegada de rock nacional. Vamos de Made in Brasil, 365, Charlie Brown Jr., banda Papo Reto, de Feira de Santana, sensacional, grande Hulk e a turma toda aí. Grande banda, vocês têm que ouvir aí, porque os camaradas são gente fina pra caramba. Legião Urbana com Conexão Amazônica e fechando Lobão com o Rock Roll. Na sequência tem a Chaque e o Frigideira Acústica. Vejo vocês, ouço vocês, falo com vocês na semana que vem. Um abração pra todo mundo aí, valeu, fui. Esperando, é bom estar. aconteceu? Eu estava sem saída, mas você logo notou que eu estava aqui te esperando. Os gritos, todos pensavam que ele havia morrido. Os meus olhos se fechavam, o pensamento se voltava. para um homem que ganhava os jornais, mas perdia sua alma. Ouvi o estouro da champanhe francesa, lagosta, caviar, cocaína sobre a mesa. Eu não te vi, tu não me viu, porque eu estava bem mais perto do que aquele que pensava que era mais esperto do que eu. Você sorri, você diz que a vida é bela, mas quem anda por aqui conhece o tranco da favela. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da sua laia, seu cuzão. Quem corre atrás tá ligado qual é o preço. Não cresce o ano no que é dos outros. Não é só mais um sonho que eu vivo na estrada. Se não souber de rima aqui não é nada. Não deixe o mar te engolir. Não deixe o mar te engolir. Não deixe o mar te engolir. Não deixe o mar te engolir. Não deixe o mar te engolir. Come on. Seu nome conhecido sob novas ideias. Cinco caras de santos, somos parte da nova era. Toda noite, toda parte, a galera vem mostrar qual é a arte. Qual é a arte, então? Yeah! Sua própria vida me ensinou a caminhar com as próprias pernas. Resta agora você se livrar do mal que te corrói e te destrói. É preciso combater os inimigos que também são internos. Porque somos adultos, mas quase sinceros. We'll be right back. As inocências. O que fazer da minha santa inteligência? Será que é meu pecado? Por quê? Ninguém é perfeito, você não acha? Nem mesmo o bruxo da vassoura. Música do planeta Terra. Cantiga de guerra. Canto, espanto e fico rouco. Ainda acho um pouco. Por quê? Vivemos num país bem revistado. Bang, bang. Uma nova volta ao passado. Muito louco, anda solto. De colarinho, é claro. Se eu respiro, inspiro mais cuidado. Desse pobre coitado, por quê? Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O quadro de músicas que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer, com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, iniciamos com a banda Cenário Líquido, com a música Sob Controle, eles que são de São Paulo, capital. E na sequência, banda BWA, com a música Arrepicia, eles que são lá do norte do Brasil, de Manaus, Amazonas. Vamos lá? Let's rock! Eu olho para cima, percebo que você está. Eu olho para o lado e vejo seu estado, sem ao menos pensar. Me diga alguma coisa boa, sem ao menos chorar. Vivemos isso tudo, por isso que eu te escuto. Quero te beijar. Quero te amar. Sua insegurança não me deixa esperar de um dia voltar para a nossa vida, que eu sempre dizia que nunca iria acabar. Vivemos isso tudo, por isso que eu te escuto. Quero te beijar. Quero te amar. Eu ando nas esquinas, eu olho para cima, percebo que você está. Eu olho para o lado e vejo seu estado, sem ao menos pensar. Me diga alguma coisa boa, sem ao menos chorar. Vivemos isso tudo, por isso que eu te escuto. Quero te beijar. Quero te amar. Espirrando gordura pelo fogão inteirinho e fazendo aquela lambança que a gente adora, porém a nossa mãe. Que tristeza que vai ser depois. Detesta! Vamos agora, neste segundo bloco, fazer uma homenagem ao coletivo Rock Nativa, o coletivo mais charmoso e mais talentoso de todo o Brasil. Vamos começar com a banda Canastra e a música Truco, eles que são de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Na sequência tem Rodri Medeiros, Enquanto Há Tempo, ele que é de Blumenau, Santa Catarina também. E pra finalizar, essa banda que eu adoro, do meu querido Mal Karlakowski, She's Dead, Don't Fuck My Heart, eles que são de Curitiba, Paraná. Let's rock! Truco não pode faltar. O churrasco tá no ponto e quem brilha é o cadeado. Eu vou sentindo essa energia da galera do meu lado. Vamos, parceiro, não tem pra ninguém. Com o sinal que ele me passa, pode ver que eu vou mandar. Truco, seis, truco, seis, truco, seis, agora é sua vez. Truco, seis, truco, seis, truco, seis. Cada carta na minha mão já desce fazendo estrago. Pode vir cortando seco que o primeiro tá marcado. E gato e ouro, espada e copo, eu vou mostrando pra vocês. Mais esperto foi o cara que saiu largando três. Vamos, parceiro, não tem. Yeah. desejos fazem acordar pra vida. Acreditei, não querendo acreditar. Sei, poderia intervir, mas preferi ouvir. Após a experiência e o que ganhei em troca. Olho no espelho, mal me reconheço. Acreditei, não querendo acreditar. Hoje ninguém fará por mim. Estou velho e a beira da sarjeta. Chegou a hora de me levantar. Não julgue meus sapatos se não conhece minha estrada. De onde eu vim, cão que ladra, não morde assim. Enquanto há tempo vou recuperando o equilíbrio, o gosto amargo da sarjeta. Nunca foi o meu lugar. Vozes ouvintes, soluções sem efeito. Religião, discórdia, sábio é quem fica em silêncio. Me olho no espelho, mal caibo em minhas calças. Acreditei, não querendo acreditar. Me olho no espelho, mal me reconheço. Acreditei, não querendo acreditar. Hoje ninguém fará por mim. Estou velho e a beira da sarjeta. Chegou a hora de me levantar. Não julgue meus sapatos se não conhece minha estrada. De onde eu vim, cão que ladra, não morde assim. Enquanto há tempo vou recuperando o equilíbrio, o gosto amargo da sarjeta. Nunca foi o meu lugar. Não julgue meus sapatos se não conhece minha estrada. De onde eu vim, cão que ladra, não morde assim. Enquanto há tempo vou recuperando o equilíbrio, o gosto amargo da sarjeta. Nunca foi o meu lugar. Sailor as the people, magic of the blue pearls. Because when you see that away, it's through the magic of the blue pearls. Because when you see that away. Aproveitando aquele resto de óleo que fica na panela, que deixa tudo muito mais saboroso, cheio de ácido graxo, vamos neste terceiro bloco arrasar com as bandas Fator Zen, Pra Ninguém Chorar Por Mim, eles que são de Maringá, no Paraná, com a banda Mandrás, Sight No More, eles que são de São Paulo, capital, e com a banda Zervix, Te Amo, eles que são mexicanos. Exatamente, aqui tem banda da gringa também. Vamos lá? Let's rock! Chorar por mim. alegría tu caminar, esa hermosa sonrisa me atraparon de verdad y cambiaron mi vida. No puedo explicar lo que siento por ti, no me puedo expresar, solo te puedo decir que te escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma delícia de fritura, regada aos artistas que fazem parte da Aliança Radiodifusão Independente. Exatamente, meus queridos, com um estilo musical um pouco diferenciado do nosso rock tradicional. Vamos começar então com Regiane Assolini e a música Tão Rápido, ela que toca nas frequências de 432 Hz. Na sequência tem a banda Spin Mendes, com a música Across the River. Olho para o lado e vejo uma luz forte brilhando. Tento entender o espaço, sinto não estou sonhando. Uma voz vai me dizendo, tudo está acontecendo rápido. Mas quem não consegue ouvir isso pode crer que essa verdade nunca vai. Pois tudo está acontecendo tão rápido, rápido. Meu amor, entenda. Se não abrir os olhos, você nunca vai enxergar. Abra a janela pra que o sol possa de novo entrar. Em sua vida tudo pode mudar. este foi o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Na próxima semana tem mais. Fiquem agora com o Minuto Dakila Pesquisas com Regiane Assolini. Mas antes, lembre-se que o Prêmio Internacional Aliança de Radiodifusão Independente ainda estão com as votações abertas até o dia 12 de fevereiro. Entre no site www.bossanovaperuradio.com e vote nas categorias de melhor cantor, melhor cantora, melhor compositor, intérprete, arranjador, melhor single, melhor vídeo. Tem várias categorias para você votar. E deixe o seu recado. Um grande beijo da Chaki. Minuto Dakila Pesquisas com Regiane Assolini. Você sabia que o Caminho do Piaberu é uma rota histórica que conecta o Oceano Atlântico ao Pacífico, atravessando Brasil, Peru e outros países da América Latina? Utilizado há mais de 3 mil anos por povos indígenas e, mais tarde, por exploradores europeus, como portugueses e espanhóis, o caminho serviu para a busca de ouro e prata. Urandir, um pesquisador brasileiro, começou a explorar esta rota na adolescência, investigando diversos trechos, como o que liga Cusco, no Peru, ao litoral brasileiro. O Piaberu facilitou migrações indígenas e teve um papel importante na colonização do sul do país. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dakila.com.br. Minuto Dakila Pesquisas com Regiane Assolini.